Ronca Ronca. Você ouviu isso? Cidade. Tamo de volta, cara. É mesmo? Rapidinho assim? É muito rápido, rapaz. Promessa sendo cumprida aqui. Dá pra ligar aí? Oh, dá. Já tá aqui, ó. Era isso mesmo? Não era, mas tudo bem. Ah, não era não? Dá pra voltar aqui, ó? Dá. Pronto. Que eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Agora um detalhe interessante sobre esse disco de estreia dos Mutantes. Das 11 faixas, olha só os compositores das músicas, Edu. A primeira, essa aí, Caetano Veloso, Gilberto Gil. É. A segunda, Minha Menina, Jorge Ben. A terceira, O Relógio, Os Mutantes. A quarta, Adeus Maria Fulô, Humberto Teixeira e Sivuca. Depois, Baby, Caetano Veloso. Depois, Senhor F, Os Mutantes. Depois, Bate Macumba, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Depois, Le Premier, Bonheur de Jour. Jeanne Ranchon, Jean-Franc, Jean-Jean-Pierre, Pepe Tipoá. Zidane Platini. Depois tem o Fantasma, Caetano Veloso, com os Mutantes. Depois, Tempo no Tempo, Once Was a Time, Jean-Jean, versão dos Mutantes. E fechando, a Virgem de Scan dos Mutantes, do Arnaldo e do Sérgio. Ou seja, 70, 80% do disco são composições de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Jorge Ben. Entendeu? Uhum. Isso, e esse é o disco mais revolucionário da música brasileira, tido e havido até hoje. Recentemente, nós falamos de duas relações feitas pela Mojo dos discos mais despirocados, mais viajantes, e os Mutantes estão em ambas as duas, com o primeiro e com o segundo disco. Entendeu a complexidade? Deu pra entender. A complexidade da observação? Agora, eu ia te pedir aqui um parênteses para que a gente pudesse ouvir só um pedacinho dessa que é a composição do Humberto Teixeira aí, porque me deixou curioso, que o Humberto Teixeira, para quem não sabe, é um cara do interior, da moda de viola e tal. Como é que seria uma música desse cara com Mutantes? Não, fica assim, ó. Sentiu o peso da cajarda? Vou aproveitar para oferecer para os irmãos do Sul que estão ouvindo pela internet, porque lá realmente a cerca só começou. Que horas são, cara? Quantos minutos pro final do programa? Ah, meia hora ainda. Hora, exatamente. 1:30 da manhã de terça-feira. Isso. Vamos fazer a promoção exatamente para a rapaziada que durante 6 meses segurou a peteca desse programa até 2 horas. então a rapaziada que tá com a gente através do site www.radicidade.fm, esse é o Rock Site. À direita o link do Ronca Ronca. Isso. Você complete as informações, né? Necessárias, como ele, né? Como ele for, o nome completo, telefone direitinho. E nós temos o DVD do White Stripes Under Blackpool Lights. 26 músicas gravadas ao vivo nessa apresentação do White Stripes na Inglaterra. E você tem que responder o seguinte: quais os nomes dos componentes do White Stripes e algumas pouquíssimas palavras de como você assistiu, está assistindo essas duas horas iniciais da nova série do Ronca Ronca. DVD só não, CD também. DVD e o CD Elephant. Isso. Então, os nomes dos componentes do White Stripes, uma dupla de dois, e algumas poucas palavras de como você está recebendo os 120 minutos de música extemporânea do Ronquinha. Calma, tranquilo. E é o seguinte, meu amigo, a promoção essa tá no ar a partir de agora pelo site www.radicidade.fm, clicando e à só direita vai, lá. Aí vamos encurtar mesmo o negócio, apertar o torniquete, só vale até meio dia de amanhã, tá bonito? Isso, tá tranquilo? Tão cedo assim, é. E o lance é o seguinte, durante os próximos 4 programas, com esses 5, nós vamos fazer a mesma promo. Uhum. Tranquilo? Beleza. Calmo e tranquilo, feito água de poço. Tem visita? Tem visita. Ô Ferrari. Governador Valadares, essa hora que você tem aquela audiência profissional, que você pode fazer assim, ó, a linguinha vai lá dentro dela. Ana da Silva, The Raincoast, o vagabundo lá de Vídeo. Coragem de lá, 5 horas da manhã, que esse cara tá fazendo acordado, rapaz. Parabéns pelo programa agora até as 2 da manhã, para as pessoas me conhecerem, te conhecerem e nos conhecerem. Tá Mamedu, boa noite, Mamedu. Boa noite, Ferrari. Quanto tempo não lhe ouço? Você tá parecendo alguém. Vai bem. Ferrari tá falando com uma tonalidade hoje, com um mood meio. Não sei se é o Pereio, não é o Pereio não, mas tá parecendo. Você se lembra quando você entrou com. É, Perepa, o que que é, hein? Você se lembra quando você entrou com o Pereio ao vivo? Foi inesquecível esse momento, porque ele não sabia quem eu era e eu não sabia quem vós era. Você pode falar um pouquinho mais alto, Ferrari? Nós sabíamos quem era mutuamente, eu e Pereio. Não precisa gritar, fofa. Não tô gritando. Isso. Mas eu gostaria de cumprimentar, inclusive, esse rito de Umbanda que aconteceu agora há pouco aí, com a Ana Silva cantando Maria Fulô, não foi isso? Isso, os mutantes. Música de Humberto Eco. Eu não sabia que Humberto Eco, além de escritor. Teixeira, rapaz. Que peixe vai puxar peixeira, rapaz? Eu falei Humberto Eco. Tomando sacode, hein, maluco? Não é, não. Eu confesso a você que eu tomei hoje um pouquinho de colorama porque eu tava nervoso. O programa tem 2 horas de duração. Eu falei que destino guardará pra mim. Sorte que caipirinha tava aí. É verdade. Vadio? Que horas são em London? Por favor, governador. É, ele disse que são 4 horas de diferença, 5 horas lá na hora que ele entrou, né? Sim, então ele entrou aqui, meia-noite e 15, meia-noite e meia, vamos dizer assim, de 4, tal, pode estar 4:30 da manhã. Ô Ferrari, qual é a pauta hoje, cara? A minha pauta é o seguinte, o calor. Eu descobri que aí perto da Rádio Cidade, entendeu? Mora uma população interessantíssima, é um Woodstock petista, que fica aí embaixo. É, inclusive esperando você sair, governador. Não fala isso. Você não. E fala, eu gostaria de dizer a essa nação, o destoque aí da Candelária, das investigações, que todo mundo aí é viado. Ah, não faça isso. É, e que os dois que saírem com o animal na mão, às 2 da manhã, estão dizendo que vocês são viados. Vocês não comeram. Manta que fica. Fala com a moral de Capão e Fiel. Eu sou o ideal de batizar. Entendeu? Todo mundo aí de maquiagem. Hein? 190, muro. 91, outro. Até aquele John Williams, outro. Bill Williams, outro. Todo mundo, outro. Ô, Ferrari? Aí você aparece. tô pedindo há muito tempo você me contar a história do ser alguém. Daquela portuguesa. O Ferrari. Ô Ferrari. Ferrari. Amália Rodrigues. Ah. Tá muito quente, hein, Paquetá? 39 graus nesse momento. Agora, aquele ouvinte que circulou pro Paquetá procurando você. Já meti a porrada. Babaca. Ex-ouvinte, já tem um telefone nele, ficou sem tempo no frio da... Desculpe. Aquele que disse que ninguém te conhecia aí? Não, ele é cego. Ele é cego. É um tremendo Rei Charles tirando onda. Pra pegar linha, o caraca. Porra. Ô Ferrari. Não, não tô estourado não. Ô Ferrari. Como é que era o nome do ouvinte? Como é que era? O ouvinte, coitado, botou na bengala, na cloaca, na própria mãe. Porque o cara tá lendo cego, é cego amador. Peraí, Ferrari. Ô Ferrari. Merda. Ferrari. Vamos combinar. Minha preta. Repercutiu o que você disse. Eu tô com isso um filme. Pretinha, preta, calma. Calma que o Henrique vai dar uma informação aqui. Quem é Henrique? Peraí, rapaz, presta atenção. Eu sou um vagabundo falando aí agora. Presta atenção. Ô Ferrari, olha só. Tem duas pessoas aí dessas que você citou, estão revoltado com você aí, rapaz. Não concordo não, estavam ouvindo o programa e vieram aqui em cima na rádio reclamar, hein? O que é, Core? Fala, Core, você que eu sou Luva de Oliveira? Eu não gosto de cana não, seu Henrique. Você sabe que eu sou o quê? Eu solto a rabiola na avenida? Parece sequestro? Tá pensando? Tá pensando o quê, rapaz? Vai ser seu pandeiro, rapaz? É, eu sei. Minha pretinha. Ô, preto. Eu não tô atacado, não, que eu faço uma inspiração. Tá nervosa, inspiração, né? Faço e Jung, e Yogas, os cacetes pra entrar no ar, e sempre um pra me irritar. Como é que é aquele cachaceiro da Inglaterra? Eu falo que eu aqui no Londres, ele lá. Tá frio, tá frio. Eu viajo, não sei o quê. Ô Ferrari, obrigado, tá? Acabou? É, né? O quê? Que acabou? Porra! Não pode acabar, Fernando. Eu tô querendo um gordo, meu filho, de minha mãe esperando. Não pode acabar. Ô Ferrari, a gente já desligou? Ih, sério? Desligou, seu cara. É. Bom, vamos ouvir aqui a banda de Brighton, The Gold Team. Valendo a promoção, né? Valendo. Rocksite www.radicidade.fm até o meio-dia, tá? Dessa terça-feira aí. Você tem que dizer aí os componentes do White Stripes. Exatamente. E aí você pode se dar bem aqui com o DVD mais um CD. O CD não é o mesmo disco. Não, é o Elephant, um disco de estúdio. Isso aqui é a gravação ao vivo. Ao vivo, isso aí. E algumas palavras sobre essa estreia do Ronquinha com duas horas, 120 né? 120 minutos. Componentes e a sua apreciação. Então a banda The Gold Team, inglesa, o Caipirinha pediu a música Lady Flash. Segura. this lovely city. You can go to France or America, India, Asia or Australia, but you must come back to London City. Well, believe me, I am speaking broad-mindedly. I am glad to know my mother country. I've been traveling to countries years ago, but this the place I wanted to know. London, that's the place for me. To live in London, you are rarely comfortable, because their English people are very much sociable. They take you here and they take you there, and they make you feel like a millionaire. So London, that's the place for me. At night, when you have nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. There you will laugh and talk and enjoy the breeze and admire the beautiful scenery of London. That's the best for me. Yes, I cannot complain of the time I have spent. I mean, my life in London is really magnificent. I have every comfort and every sport, and my resident is at Hampton Court. So London, that's the place for me. E aí vai acabando e acaba, né, cara? Esse dueto. Esse é um disco muito bacana que eu dei um destaque nele no site do Ronca Ronca. E é, nós acabamos de ouvir a faixa título do disco, London is the Place for Me. E a rapaziada do Caribe chegando na Inglaterra para começar uma vida entre 1950 e 1956. Uhum. Essa foi a rapaziada que criou as raízes pro reggae, pro ska, pro rocksteady, e veio bater em Clash, Specials, Two Tone, UB40, essas coisas do gênero. É um disco muito legal, com gravações muito antigas, e eles conseguiram restaurar o som de uma maneira bem bacana, né? Tem um dueto de sax tenor com clarineta aí nessa que você tocou, que tava sensacional. É um clima New Orleans, né? Uhum. Com o som típico do Caribe. É muito bacana esse disco, lançado recentemente pelo selo Honest Jones, que é uma loja muito bacana de discos em Londres, e que tem como um dos responsáveis pelo selo nada mais nada menos que Damon Albarn, do Blur. I was there at the coronation. 1,000 guardsmen marching ahead, physicians and surgeons all in good stead. Aqui é o camarada falando I was there at the coronation, a rainha botando a coroa na cabeça, né? Diga lá, Edu. Não, é porque teve solicitações aqui de novas informações sobre o Blur. Parece que tá vindo aí um trabalho novo do Gorillaz, né? Gorillaz tá pautado. E o Blur, nós falamos aqui, parece que o disco vai ser muito em cima daquele 10 polegadas que eu mostrei do Damon Albarn, gravado em quartos de hotel no mundo, né? Uhum. I Miss You foi a música que nós tocamos aqui. Mas essa informação, ela não é oficial ainda. Quer dizer, isso pode acontecer. É, tá rolando uma fumacinha. Oba. Falando da... O que é? Qual é o oba da fumacinha? A fumacinha que se acontecer, a curiosidade foi primeiro divulgada no Brasil aqui no Ronca Ronca. Legal. Pô, isso. Levei um susto. Agora aquele negócio gelado que você falou que ia aparecer, não apareceu também, né? É, rapaz, eu também tô sentindo falta. Não dá pra armar não, cara, porque 2 horas é gargantinha, a gente seca, tem que, né, providenciar, mano? Isso aí na próxima. Não tem um serviço de bar aqui, não? Serviço de barro. Promoção valendo, alguns minutos ainda pra você participar, né? Se já não tinha, dificilmente depois do que o Ferrari disse aqui. É, que situação, né? Mas tá dando pra participar ainda. Aliás, a promoção é até meio-dia, né? Meio-dia de amanhã. Isso. Né? Dá pra correr atrás, dá pra dar um ganho na Casa Bahia no computador, liga rapidinho ali na sede do Mengo. Eles têm ali uma recepção. Olha o Gil aí. Dia cometia. Qual é o site, cara? www.radicidade.fm. Acesse, clique lá no link do Ronca Ronca, à direita. E ali você preenche os dados direitinho, nome, sobrenome, telefone, bacana, dizendo os nomes dos dois componentes do White Stripes e poucas linhas de como você está ouvindo esses 120 minutos de música extemporânea, estreia dessa nova fase do Ronquinha aqui na Rádio Cidade. Tá criando um clima bom, Gil? Muito bom, né, cara? Excelente mesmo, né? E pra fechar aqui, vou dizer já o seguinte, acabar? Não, pra fechar esse nosso bloco aqui, é dizer que o pessoal pediu e tá fazendo por merecer. Daqui, a gente tá enchendo aí folhas de participação. Começa o Mução, conhece o Mução? Aqui na internet que passa? Não, da rádio lá do Nordeste. Não. O Lula até ouve, Mução, vou trazer o disco do Mução. Traga, por favor. Você anotou os bairros aqui? Tem bairros aí. Meia, Madureira, Ilha. Engenho Novo, Mesquita. Jacarepaguá, Duque de Caxias, Petrópolis. Isso. É, Bom Sucesso, Engenho Novo. Tá bem diversificado. Cara, Paulo Bagunça e a Tropa Maldita pediram, né? Foi um pedido. Parece que você já executou aqui, já deixou saudade. Executei Bom Sucesso. Ai, ai. E a Zona Sul, cara? A Zona Sul, eles só se manifestam quando a gente chama aqui, né? É mesmo? É. Vamos fazer uma promoção segunda-feira que vem só pra Zona Sul? Você viu Ilha do Governador aqui? Ilha do Governador, né? Tem alguma Zona Sul aí? Tribobó é Zona Sul? Meia. É Zona Sul? Não, tô dizendo, é o que tem aqui. Mas tem alguma Zona Sul? Pra que eles ouçam. Não, não tem. Não tem mesmo. Em absoluto, não há. Então, segunda-feira que vem vai ser bacana, porque vamos pegar a turma toda congestionada em Copacabana e adjacências, né? No Mar, Costa do Marfim, vai ser uma loucura, né? Segunda-feira é o dia do show do Kravitz. Do Kravitz. Né? A gente vem aqui fazer o programa live. Exatamente. E vamos pegar a turma toda ensardinhada, né? Aproveitar, dar aquele recado, principalmente pra você que não vai de carro, pra levar o seu Walkman, pras informações que vão rolar aqui, pra que você também possa acompanhar a trilha do Ronca Ronca ao final do show. Não, e com certeza a gente vai ter uma rapaziada de celular lá passando informação. Vamos arrumar esse esquema durante o programa. Exatamente. Os repórteres celular, né? Tá a turma toda lá. Se alguém conseguir falar, porque tem isso também, né? No YouTube, quando acabou o show, ninguém conseguia falar com ninguém. Congestiona a torre local, falando. Mas a telefonia celular, né, tem um avanço tecnológico. De lá pra cá, olha só, muita gente pede guitarra no programa da gente. Ah, é? É. Opa. Segura só. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. In the dying embers of a burnout day, when morning seems a thousand hours away, dark prevails and the light gives up a fight to stay. bones of fear instead. Grosseria total na guitarra do John McPhee e sua banda The Groundhogs, uma banda criada na Inglaterra no final dos anos 60, lançou muitos discos durante os anos 70, um músico espetacular, um trio poderoso, baixo, visceral, guitarra, né? Baixo, guitarra e bateria só, meu amigo. Mas é aquela história, né, que essa turma sofreu muito, né, a briga era de cachorro muito grande, era Jimi Hendrix, Rolling Stones, Beatles, tudo no auge. E os caras, hoje muitos deles estão sendo descobertos na realidade, né? Semana passada eu mostrei o disco do Bid, produtor paulista, gente fina pra caramba. Falei que ele pertencia ao Professor Antena, que nós trabalhamos juntos nesse disco aqui. E tem uma gravação de uma música muito conhecida, que a rapaziada sempre pede há muito tempo, eu não toco. Vê se você conhece aqui, Edu. Ronca, ronca, cidade. Show you the ropes. I got a bus. Agora ela entrou mais direitinho, né? A agulhinha já estava mais entormada com o programa. Ultra mega espetacular canção do LCD Sound System. Não sei se esse disco pode ser que venha a ser lançado no Brasil, porque tem uma ligação com a Yamaha, eu acho, se não me engano. Não sei o que, mas tem um selo. Pode ser até que já tenha saído, esteja falando besteira. LCD Sound System, o primeiro disco do James Murphy. A banda só é ele, né? Ele faz tudo, ele compõe. É o caboclo centopeia, mesmo. Centopeia, né? Centopeia total. Ele canta nessa música aqui, né, uma festa com Daft Punk, sendo a estrela do embalo. Mais ou menos alguma coisa como esse nosso amigo fez nessa outra música, né? Eu pensei que botou. Chega aí, pode entrar, quem tá aqui, tá em casa. Chega aí, pode entrar, quem tá aqui, tá em casa. Olá, prazer, à noite, garçom. That punk is playing in my house, my house. Prefiro essa aí. Cara, mas a história é a mesma, onda. Os dois contando cada um a sua festinha em casa. Você acredita, Edu, que eu nunca tinha ouvido essa merda, cara? Nunca. Um drink, ouvi hoje pela primeira vez. Criança, eu falei, cara, eu tenho que tocar isso porque é o Daft Punk Explain in My House do Matuska, cara. Você tem razão. Hoje é festa. Cara, mas que coisa horrorosa. E depois eu vim a saber que é uma bosta de uma versão de uma música romena, né, cara? Ah, é, né? É, mano. Cara. O cara tá em todas agora, só pede isso aí, né? Que merda, hein, Ava? Mas a vibe é a mesma. É o James Murphy cantando a história da festa dele e o Latrina contando. Toca a bola. Segunda-feira que vem, festa na latinha, né? Isso. Todo mundo sardinha total depois do show do Kravitz. E a gente live aqui, né? Agradecer a rapaziada. Eu hoje não tive tempo, eu queria anotar todos os nomes da rapaziada que tem participado. E eu, infelizmente, não tenho conseguido responder os e-mails da maioria. Pela internet, né? Mas então eu queria agradecer mesmo a todo mundo, mesmo que não tenha recebido uma resposta minha, que vai chegar, evidentemente, tenho o maior prazer de responder as mensagens que vocês mandam para a rádio. Mas é fundamental, como eu sempre falo há 6 meses aqui, a participação dos nossos ouvintes, né, cara? É, continua pintando aqui esse tipo de participação, inclusive, as pessoas perguntando se você já leu o e-mail e tal. E aqui também continua vindo pelo telefone. as dicas de bandas que poderiam se apresentar na festa de um ano aí do Ronca Ronca. Ah, quais são? Aqui vem, hoje teve aqui como opinião, como opção, o Violeta de Outono. Isso diz que toca direto no rádio, né, cara? Toda hora. Mas onde, cara? Não, no rádio, na televisão, tudo que é lugar aí da mídia. Diz um lugar. Na casa dos Big Brother, por exemplo. Toca essa bosta lá? Toca também. É, eu vou ficar com essa. Uma boa promoção pra segunda-feira que vem, né? Dá pra levar até as 3 hoje, não? Boa. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. About 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. But that bug is playing in my house, my house. You got to set them up, kid. Por falar em festa, Edu, dia 9 de abril, num sábado, a gente dá de cara com 100 edições do Goma, que eu faço no 00, só tocando black music. Uhum. Basicamente black music, uma coisa que eu não falo muito, não misturo muito com Ronca Ronca, porque é outra coisa, tem gente que vai lá esperando ouvir, sei lá, Groundhogs, não vai ouvir Groundhogs. Não é o caso, né? E nós já armamos um, aí tem a ver com Ronca Ronca, já armamos um esquema da participação de 2 amigos na festa do dia 9, edição 100 do Goma, que vai ser o Caso Albuquerque, que é um fissurado em reggae, black music, soul, funk, e o Chico Dub, da novíssima geração de Djalmas, DJs, DJs, totalmente voltado para o reggae e para o dub, como o sobrenome dele, Chico Dub, diz. Uhum. Então, seremos Caso Albuquerque, Chico Dub e eu, sonorizando a edição 100. Do Goma no 00. 3 vascaínos despirocados que vão fazer os alicerces. 2 vascaínos e um ex-flamenguista? Não é o caso, né? Tu vai lá? É brincadeira. Bom, sem xenofobia, eu prefiro essa. É, né? Então, agradecer a rapaziada que participou, agradecer a rapaziada que está participando, lembrando que a promoção com o DVD do White Stripes mais o CD Elephant acaba amanhã, 12:00. Segunda-feira a gente está de volta. E Maurício, das coisas boas que a gente espera que tenha acontecido para você que estava ouvindo aí o Ronca Ronca durante essa primeira edição de 120 minutos, por exemplo, o que a gente deseja é que tenha voltado energia elétrica lá no... Ah, é, no Jardim Botânico. E também no Mesquita aqui, né? Obrigado, Edu. Valeu, Maurício. Alô, garoto. Hoje vai, hein? Vai. Aqui, ó. Ah, legal. De dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. No ar! Ronca, ronca! Thank you! Cidade. A Rádio Rock.